quand tout le monde est dans la casa, c'est qu'il a rappé. A todos os filhos e a todas as mães da cidade de São Paulo, Shekinah Rap está na casa. Uou. É triste ver Satanás levando os manos pro engano, resumindo a vida de mães em lamento e pranto. Mas que tiveram suas crianças transformadas, caíram na cilada, acreditaram em contos de fada. Família sem estrutura, amor em extinção. O crime se apresenta como a melhor solução, maquiado de dinheiro, fácil seduz na moral. Só que a vida fácil anda de mãos dadas com o mal. Mas quando a casa cai, minha realidade fica feia. Perco o reinado por alguns anos de cadeia. Sou vítima de um plano traçado direto do inferno por um demônio sem chifre, mas de gravata e de terno. Que assina a condenação, te joga na prisão. Cela pra 10, tem 50 irmão, superlotação. Potrificação do ser humano, atrás das grades. O sistema do inferno é sujo e covarde. Destrói a vida de um detento, a passos lentos. Mergulha a família em um mar de tormento. Quase mata a mãe do coração pela televisão. O destaque do jornal é mais uma rebelião. Com o coração na mão, de joelhos no chão, pede pro poderoso Deus proteção, salvação. E Deus inclina os ouvidos, escuta a oração, enxuga as lágrimas da mãe, conforta o seu coração. Chimbo na mão, é só acender, puxar e chapar com os irmãos. Mas antes paro, tenho um momento de reflexão. Penso na minha mãe, no tamanho da desilusão. Já era tarde demais pra bancar o bom filho. Tenho que mostrar que eu sou um homem, não um menino. Os manos tão me olhando, tão esperando o cachimbo. Eu puxo forte pra mente, sinto uns baratos esquisitos. Como se minha mente fosse tomada de assalto. Acelero o coração, perco a noção. Falo alto, lembro da figura da minha mãe e dou risada. Que ainda deve estar em casa, me esperando preocupada. Que acaba de perder seu filho pro submundo das drogas. E na maioria das vezes é um caminho sem volta. Mas a mãe não desiste, sabe onde pôr sua fé. A vitória de Jesus na cruz lhe mantém de pé. Corre atrás, não desiste pra salvar o seu filho. Se humilha, corre perigo atrás do seu menino. Vendeu tudo que tinha pra pagar a dívida de pedra, pra não ter que achar seu filho com um tiro na testa. Com o coração na mão, de joelhos no chão, pede pro poderoso Deus libertação, salvação. E Deus inclina os ouvidos, escuta a oração, enxuga as lágrimas da mãe, segura seu coração. Junto ao retrato frio que fica lá, pendurado na parede da sala pra amenizar a falta que faz em toda a casa. A mãe ainda lembra de quando era só um pivete, que pedia dinheiro pra comprar bala e chiclete. Mas o pivete cresceu, sua ambição também. As suas últimas palavras a mãe lembra bem. Mãe, não se preocupe, tá tudo sob controle. A vida é assim mesmo, nem sempre um jardim de flores. Seu filho não se formou como você queria, mas na área eu sou doutor, sou o rei da cocaína. Os boy quer e eu tenho, eles pagam e eu vendo. Vem com o dinheiro do pai que eu injeto veneno. Pode ser que amanhã as coisas fiquem diferentes, mas a vida é um jogo e hoje eu tô na frente. 2 anos de luto, a mãe, pura tristeza. Um dia andando na leste, olha, vê uma igreja. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos. O pastor dizia as palavras de Jesus Cristo. Com o coração na mão, de joelhos no chão, pede pro poderoso Deus alívio, consolação. Deus inclina os ouvidos, escuta a oração, enxuga as lágrimas da mãe, segura seu coração. O choro de uma mãe. Chegou o filho de Deus. O choro de uma mãe. Chegou o filho de Deus. Choro de uma mãe. Chegou o filho de Deus. O choro de uma mãe. Chegou o filho de Deus. Aí, senhoras da Zona Leste. O choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Jovens da Zona Leste, honra seu pai e sua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. O choro de uma mãe chega aos ouvidos de Deus. Cheque na rap na casa. Se sujeitou. Isso, mano.